muito boa noite, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Outra Margem. Como já é costume, vai para hora às quartas-feiras às 21h e às quintas-feiras às 20h30. Quintas-feiras, como hoje, por exemplo, neste dia 18 de março de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte e se ontem estava como estava, hoje cá estou outra vez, quase que novinha em folha, pelo menos a caminhar para isso. E portanto, como a vida não para e temos de continuar, cá estou eu para lhe trazer então mais música nesta emissão do programa Outra Margem. Vou também trazer-lhe algumas efemérides, algumas curiosidades e também um pedido que nos chegou para passarmos especificamente hoje. Na altura em que passarmos o pedido já vai perceber porquê. Ora bem, esta emissão do 18 de Março é a emissão número 10. Vou estar consigo até às 22 horas. Ora bem, hoje é quinta-feira e isto quer dizer duas coisas. Aqui na Antena Web quer dizer que há concerto às 10 da noite. E quer dizer também, assim no geral, que estamos pertinho do fim de semana. Pois é, amanhã já é sexta-feira. Vamos ter assim um... Isto hoje está assim mais para a chuva, mas promete melhorar. Portanto, estamos a chegar à primavera e é preciso o tempo de melhorar, não é? Já vamos começando. Hoje já teve assim um dia até quentinho. Já teve até assim um dia bastante bom, portanto... Não, vai ver, é daqueles dias que... Enfim, foi um dia mais chuvoso, mas promete melhorar. Portanto, já sabe, este fim de semana, fica atento, vai estar aí um bom solzinho. Pelo menos é aquilo que as previsões apontam. Ora bem, vamos então começar com música nesta emissão, chega de conversa. Vamos ouvir primeiro a música de France Gall, vamos recordar Une Poupée de Cire, Une Poupée de Son. É uma música que foi inclusive ao Festival da Eurovisão nos anos 60, de uma intérprete que nunca mais foi a mesma desde depois de ter ido ao Festival da Eurovisão, como aconteceu, por exemplo, com Gigliola Cinquetti, que também levou o tema Non Olita, um tema que também vamos passar a ouvir a seguir ao tema de France Gall. Depois vamos ficar em português. Vamos ouvir o tema Porto Sentido na voz de Rui Veloso. Mas para já então são estas duas artistas que abrem esta edição do programa Outra Margem. France Gall com Une Poupée de Cire, Une Poupée de Son. E depois a voz de Gigliola Cinquetti e o tema Nono Letá. Este é de 1964. Por fim, como disse há pouco, fechamos com Rui Veloso e Porto Sentido. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. On est l'éclat de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, posé en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur.

é sempre a primeira vez. Em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhar preferido na asa. Estou eu outra vez, depois de ouvirmos então estes três temas que abrem esta emissão do programa Outra Margem. E estou-me a referir aos temas que já há pouco lhe disse: France Gall com Une Poupée de Cire e Une Poupée de Son. Aliás, não é o I, aqui o I está mais Une Poupée de Cire e Une Poupée de Son. Depois ficamos então com Gigliola Cinquetti e o tema Non Orità. E fechamos então com Rui Veloso, em português, como deve ser, com o tema Porto Sentido. Vamos agora ao pedido. Antes só de avançar concretamente para o pedido que nos chegou para hoje, deixe-me só lembrar-lhe como é que pode participar. Basta escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e faça-nos, deixe-nos então o seu nome, o nome da música que quer ouvir, enfim, nome da música do artista, a sua dedicatória e, se pretender, como por exemplo aconteceu com Bruna Nunes, pode especificar-nos o dia em que quer que esta dedicatória e este pedido vá para o ar. Assim sendo, vamos à dedicatória. É uma música que, por certo, poderá gerar alguma controvérsia em alguns ouvintes. Mas pedido é pedido. A música é de Luís Pissarra e a música chama-se Ser Benfiquista. É o hino do Benfica, pelo menos o primeiro hino. Agora dizem que há um novo, que tem inclusive uma introdução do António Sala. Eu, para mim, é sempre aquele, o hino do Benfica. Mas pronto, tudo bem. O pedido chega-nos de Bruna Nunes. Ela quer dar força aos benfiquistas. Esta hora, não sei que horas começou o jogo, mas presumo que esta hora já tenha terminado. De todas formas, fica aqui o registro, fica aqui na mesma o pedido de Bruna Nunes. Então, pronto, para dedicar a todos os benfiquistas, não é? Vamos à música de Luís Pissarra, Ser Benfiquista. Depois vamos ficar com outros dois temas. Estou-me a referir ao tema de Kati Kovacs, A Festo Es A Kekzek. E depois a música de... A música de Yulia Savisheva. É uma cantora russa, mais uma que vamos introduzir aqui nestas emissões. Vamos ouvir o tema Prosti Ya Lubov. É o tema que se segue depois de Kati Kovacs. Esta já conhece perfeitamente. E este A Festes A Kekzek já conhece também perfeitamente. Vai passando aqui muito nas nossas emissões. E mais uma vez vai para o ar agora. Mas antes de Kati Kovacs e de Yulia Savisheva, vem a Luís Pissarra, é o hino do Benfica. Tenho a Janica, que é qual a querem

E cá estou eu mais uma vez para lhe trazer mais música nesta emissão do Outra Margem. É verdade, eu sei, eu já estou a demorar um bocadinho com as curiosidades, não é? Mas elas vão chegar depois destas próximas três músicas e também depois de um intervalo. É verdade, depois eu vou lhe trazer algumas curiosidades do dia 18 de março, que foi marcando a história ao longo dos tempos e dos anos. Mas para já vamos para mais três musiquinhas que vão, entretanto, encerrar esta primeira parte do programa Outra Margem. Hoje temos 90 minutos de programa, mas... E portanto temos então um tempinho extra para passarmos assim umas musiquinhas mais antes destas efemérides que habitualmente já lhe vou trazendo. À quarta e quinta aqui no Outra Margem, à sexta-feira no programa Voo Noturno, que é conduzido pelo Diamantino Teixeira. Vamos então à música, vamos trazer-lhe, por exemplo, a música de Eros Ramazzotti, que se chama La Música Es. Depois vamos chegar com aquele tema We Are The World. Não é, aliás, é importante não esquecer as causas que, não só na Etiópia, como foi na altura o caso, não só agora no Haiti, mas os casos que vão surgindo, mesmo mais pequenos, que nós não podemos esquecer. Não podemos mesmo... porque é de facto é importante nós cuidarmos de nós e dos outros à nossa volta, porque como diz a música, nós somos o mundo. Depois destes dois temas vamos ficar assim, vamos ficar com o outro tema, vamos ficar, estava aqui a gostar a pegar, não é? Vamos ficar com um tema dos ABBA, chama-se The Winner Takes It All. É um tema já muito antigo e que, de certa forma, denunciava o mal-estar que já começava a haver entre os dois casais que compunham este, que constituíam este grupo mítico que são os ABBA, tal como são, por exemplo, os Beatles, que ainda ontem ouvimos aqui. Mais para a frente também vai poder ouvir John Lennon, a solo, mas isso já são outras histórias. Para já, vamos a estas três musiquinhas, recordo-os. Eros Ramazzotti com La Música Es. Depois vamos ficar com We Are The World, que tem vários intérpretes. E depois vamos finalizar então esta primeira parte do programa Outra Margem desta quinta-feira, 18 de Março, com a música que há bocadinho lhe disse, a música do ABBA com The Winner Takes It All. Ficamos então com estes três temas. Eu volto daqui a alguns minutos. Fico bem, fico contra o web e com o programa Outra Margem. Depois destas três músicas há comerciais e depois dos comerciais eu volto para lhe trazer não só música, mas também algumas efemérides. Cuando ríes

Rádio da Web, a sua estação radiofónica na internet. Hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. It feels the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Elsa e estou precisamente neste momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Na Antena Web também reservamos um tempo para a música clássica. Recital é o seu programa de música clássica que vai para o ar todos os domingos às 22 horas. A emitir do Brasil para Portugal, não perca Recital. Aos domingos, às 22 horas, na Antena Web. Aqui e além, por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras, pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar, às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Aos sábados, na Antena Web, levamo-lo a conhecer as histórias da Eurovisão. 30 minutos repletos de música e curiosidades sobre este evento internacional. Sábados, 19h30, Histórias da Eurovisão, na Antena Web. Ora bem, cá estou eu nesta emissão, agora para lhe trazer mais musiquinha. Mas antes então, as efemérides. Ora bem, sabia que em 1913 o primeiro, aliás, o rei da Grécia, o Jorge I da Grécia, foi assassinado? É verdade, em 1913, precisamente a 18 de março. Ora, neste dia não ocorreu assim nada de muito relevante, quer dizer, depende do ponto de vista, não é? Podemos dizer que em 700 e qualquer coisa, agora não estou aqui a recordar a data, que houve o último grão-mestre dos Cavaleiros Templários foi queimado na fogueira. Mas, enfim, não há assim muito para dizer no dia de hoje. Posso só acrescentar que em 1938 o México, ou melhor, a 18 de março de 1938, o México nacionalizou todas as petrolíferas estrangeiras que estavam a operar dentro do seu território, e nem saberiam eles o quão bem fizeram na altura. Estava aí para vir e para ficar durante 6 anos a Segunda Guerra Mundial. Já na altura o petróleo era o ouro negro, né? Posso-lhe só adiantar também, assim por alto, como disse, hoje não há assim muito interessante, nada de muito relevante para dizer, mas vale a pena dizer, por exemplo, que na Aruba é o Dia Nacional da Bandeira, que se comemora desde 1976, e que nos Estados Unidos é o Dia do Biodiesel. É verdade, é o Dia do Biodiesel nos Estados Unidos. Não sei desde quando é que se comemora, mas pronto. Mas se pensa o ouvinte que isto fica por aqui, não. Acredito que ainda há mais. Por exemplo, posso-lhe dizer que no Brasil é o Dia Nacional da Imigração Judaica. É verdade. É o dia 18 de março, é dedicado ao Dia da Imigração Judaica. Não sei a que propósito, com certeza terá o seu fundo histórico, mas eu desconheço. Vamos ficar com Rosário e Água e Sal. Vamos ficar depois com John Lennon e o tema... agora dá-me aqui a voltar o nome. O tema Imagine, esse o tema. E depois vamos ficar com Madonna, The Ray of Light. É o tema então que lhe trazemos. São então, aliás, estes três temas que lhe trazemos. Depois eu volto aqui nesta emissão do uma, aliás, de uma hora de sucesso. Isto, amigo, isto anda, acredito que isto anda muito complicado. Do Outra Margem. Volto então depois nesta emissão do Outra Margem para lhe dar mais umas musiquinhas, mais umas palavrinhas e prepará-lo para a despedida. Pois é, é que essa falta meia hora e quando voltar, nem isso. Mas enfim, vamos à música porque é isso que interessa. Recordo os nomes. Ora, vamos abrir com Rosário e Água e Sal, depois John Lennon, Imagine, e para finalizar, nada melhor do que ouvirmos um grande tema de Madonna chamado Rye of Light. Eu espero que esteja bem nesta emissão da Antena Web, neste programa Outra Margem, com música calminha, com música boa, já sabe, a seguir, não pode perder, a YouTube. E um concerto ao vivo gravado em Wembley, na Inglaterra. Antes de partir para as músicas, quero só deixar-lhe mais uma vez o pedido: participe, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou pode também optar ali pela caixa de comentários. Dadas duas formas, deixe-nos o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e da música que quer ouvir. E também, se quiser especificar, o dia em que ela aqui passe. Assim aconteceu hoje com o pedido de Bruna Nunes, que já passou nesta emissão há algum tempo, como sabe. Participe, a casa é sua. Vamos à música, eu volto daqui a alguns minutinhos. Agua de nieve, en tus ojos de cielo. Yo quería ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Poco dormía, pero mucho soñaba. Fuiste la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días. No supimos dónde ir con aquella alegría. Agua y sal, agua y sal, como el agua de mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón. Thank you. above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die. No app, ao alcance de um clique. Your heart is not open. So I must go. passamos nesta emissão, a caminhar para o final, a ouvir mais dois temas. Apresento-lhe agora um tema já antigo dos Westlife, chama-se Full Again. E é um tema bem bonito que não pode deixar de ouvir. É o tema que se segue logo depois ficamos com a voz de Britney Spears. É verdade, ela também tem baladas. E este Out From Under é um desses exemplos. Há outro, Where Are You Now, mas esse fica para outra altura. Para já é mesmo este tema de Britney Spears que se chama então Out From Under. Vamos então antes, e para abrir, aliás, para abrir esta sessão de duas músicas, não é uma pergunta para fechar, não é? Vamos ficar com os Westlife e Full Again, depois eu volto para as despedidas. Espero que esta emissão do Outra Margem esteja a ser do seu agrado. Eu, para mim, sinceramente, estou a gostar muito de fazer esta emissão, sobretudo porque estou consigo, caro ouvinte, e estar consigo acredito que é mesmo, mas mesmo, muito bom. Baby, I know the story. I've seen the picture. It's written all over your face. Tell me, what's the secret that you've been hiding? And who's gonna take my place? Should have seen it coming. I should have read the signs. Anyway, I guess it's over. Can't believe that I'm a fool again. I thought this love would never end. How was I to know? You never told me. Can't believe that I'm a fool again. And now you thought you were my friend. How was I to know? You never told me. Baby, you should have called me when you were lonely, when you needed me to be there. Sadly, you never gave me too many chances to show you how much I care. Ooh, you should have seen it coming. I should have read the signs. Coming back to tell me you're the one who could have been, and my eyes see it all so clear. It was long ago and far away, but it never disappears. Try to put it in the past, hold on to myself and tell me. Chegada a hora de finalizarmos este programa, esta edição do Outra Margem. Já sabe que a seguir há concerto dos U2, gravado em Wembley, foi um dos seus últimos concertos. Eles que agora andam aí em turnê a apresentar o seu novo trabalho. É um trabalho fantástico, uma liderança de Bono, como aliás já o é há muito tempo. Ora bem, vamos finalizar esta emissão com três temas. Vamos finalizar, por exemplo, com a voz de Michael Jackson e Maria. Vamos depois ouvir a música chamada Rebecca, do grande Demis Roussos. E vamos finalizar em português com a música de Marisa, Cavaleiro Andante. São estes os três temas que vão então encerrar esta nossa emissão. É um fadinho que vai fechar as portas de mais um Outra Margem. Eu volto no que toca à Outra Margem, se tudo correr bem, na próxima quarta-feira. Eu desejo-lhe, entretanto, uma boa noite e, mais uma vez, se tudo correr bem, amanhã cá estarei eu às 14 horas para lhe trazer mais um Zita na Paixão. Para já, são mesmo as despedidas. Ficamos então com estes três temas. Deixo-lhe um grande abraço e muito, mas mesmo muito obrigado pela companhia e pela preferência. Já sabe, Sempre que quiser pedir um disco, escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou deixe esse pedido na caixa de comentários. Escreva-nos o seu nome, o seu pedido, ou seja, o nome do artista e música, e também a sua dedicatória, caso queira, inclusive o dia em que quer que este pedido vá para o ar. E claro, se possível, até agora foi sempre possível, se possível nós vamos satisfazer então o seu pedido. É tudo por hoje, fique bem, um grande abraço. It shines right away wherever you are. estação Antena Web. Vale a montanha, da montanha ao monte.